Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder. Está no ar, Reencontro. Um programa do Instituto Nilson Fanini para inspirar e abençoar sua vida. Todo domingo, neste mesmo horário. Estamos juntos mais uma vez com você de Brasília, você do Rio de Janeiro, você de São Paulo, você de todo o Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte deste país, você que nos acompanha pela internet, de vários lugares do mundo, que você seja abençoado ricamente nessa manhã. Este é o programa Reencontro comigo, Pastor Roberto Santos, e queremos desejar a você um domingo abençoado, uma semana coberta pela graça, pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Fique conosco nesta hora que segue no programa Reencontro. E hoje nós temos boa música para inspirar o seu coração, temos serviços, informações, a palavra de Deus falando ao seu coração. Temos também o momento de oração que vai abençoar grandemente a sua vida. Então, fique ligado aí no seu rádio ou pela internet nesta próxima hora, junto conosco, programa Reencontro do Instituto Nilson Fanini. E é para você este louvor que está chegando. Sobrevivi com uma águia solitária. sobrevivi. Linda mensagem musical para o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Programa Reencontro. A leitura bíblica para o seu coração nesta manhã está no Salmo 37, verso 4, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 4. Muitas vezes lutamos para ficar na direção de nossa vida, mas quando entregamos a direção para Deus e nele confiamos, somos perfeitamente dirigidos em tudo o que fazemos. Você está dirigindo a sua vida? Você está conduzindo seus passos? Então, querido, querida, faça uma troca. Entregue nas mãos do Senhor a direção e você vai ver o quanto ele vai fazer em sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe. Ele assuma a direção de nossa vida, nos conduz em tudo o que precisamos. Pastor Oséia Silva, diretor executivo do Instituto Nilson Fanini, vai orar por você neste momento. Vamos orar com o pastor Oséias. Senhor, eu quero agradecer. Agradecer o privilégio de ouvir a sua voz através da leitura da palavra. E agora, Senhor Deus, que o pastor Roberto Santos vai transmiti-la ao teu povo. Capacite o Senhor Deus através do teu Espírito, para que ele possa dizer aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, para que as famílias dessa nação possam receber do Senhor a mensagem certa, a alimentação correta, para que este domingo seja um marco na vida das famílias que estão ouvindo este programa. Em nome de Jesus, amém. A vitória sobre a morte. A ressurreição do filho da viúva, Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os encarregados pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Amém. A vitória sobre a morte, a ressurreição do filho da viúva. De um modo ou de outro, a vida sempre nos faz chorar. Choramos pelas dores de uma doença, de uma frustração ou de uma ofensa sofrida. Choramos emocionados pela dura situação de alguém ou de revolta por algo que não podemos mudar. Choramos pela falta de algo ou de alguém. É o choro, é da necessidade ou da saudade. Choramos diante de fatos dramáticos da vida ou mesmo diante da morte. O fato é que, aberta ou particularmente, exterior ou internamente, choramos muitas vezes em nossa vida. É interessante perceber que a Bíblia relata muitos choros, de alegria, de emoção, de tristeza, de dor, de saudade e de compaixão. Afinal de contas, a Bíblia fala de gente como a gente, de pessoas de carne e osso. E o mais interessante é ver que mesmo Jesus, sendo o Senhor, também chorou. Chorou de lamento por ver os pecados de Jerusalém e o seu destino. Chorou pela morte do amigo Lázaro, a quem ressuscitou. O mais importante, todavia, é que Jesus secou muitas lágrimas também. Lágrimas que estavam sendo vertidas e hoje pode secar as suas lágrimas também. É, você que está me ouvindo nessa manhã, Jesus pode secar as suas lágrimas também. Embora não veja, Jesus pode ver o seu coração e sabe como estão os seus sentimentos. Ele sabe de suas lágrimas e sabe o que você tem enfrentado. E nesta manhã, ele deseja secar as suas lágrimas e devolver a você alegria ao coração. O texto, né, que lemos e que está sendo abordado nessa manhã mostra que muitas vezes choramos nessa vida. O texto de Lucas, capítulo 7, acabamos de ler agora, relata um drama muito conhecido de todos nós. Ao chegar à cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Somente Lucas registra tal evento e o faz de forma bem direta e clara, sem deixar dúvidas quanto ao procedimento, sentimentos e motivação do Senhor. De forma direta, revela a consolação da chegada de Jesus e o seu interesse pela situação. Jesus se depara com a dura e triste consequência do pecado, que é a morte, e aproveita aquele momento para mostrar que ele é a oposição ao pecado, à morte, ao inferno. Ele mostra que é a perfeita solução para o maior problema do homem, a morte e a separação eterna de Deus. O quadro revela um enterro. O enterro é sempre trágico e doloroso. Era o enterro de um filho único, de uma viúva, e você sabe muito bem o que isso significa. Mas Jesus chega à entrada da cidade, chega em sua vida também. Assim como Jesus viu aquela viúva abatida e enlutada, ele está vendo você também. E devemos combinar que a presença de Jesus não combina com a morte e o enterro. E é o que vemos neste texto. Então, Jesus chega e ele consola pela sua presença. O texto, então, nos mostra Jesus chegando diante daquele enterro e nós vemos a sua consolação, a consolação que ele traz. É possível que você esteja acreditando que Deus está atrasado em sua vida. Também pode ter sido a percepção daquela mulher, daquela viúva. Não sabemos o que causou a morte daquele rapaz, mas se considerarmos que tenha sido por causa de uma doença, podemos supor que todos os recursos possíveis foram tentados, mas por fim não houve êxito. Se tiver sido por causa súbita e surpreendente, o impacto não foi menor. Nos dois casos, ela poderá ter pensado, se o Senhor tivesse protegido, se o Senhor tivesse atendido, se o Senhor tivesse ajudado na cura. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e cremos que o Senhor tem estado de fora ou chegado atrasado. Mas a Bíblia mostra que ele se faz presente em nossa vida no momento de maior necessidade, diz o texto. E quando ele chegou, sim, embora aparentemente tarde, Jesus chegou naquele momento, naquele enterro, diante daquela mulher, daquela viúva que estava se despedindo do seu filho. Jesus deseja chegar em sua vida também, hoje, e trazer conforto hoje pela sua presença. O texto nos mostra que Jesus conforta pela sua compaixão. Jesus conhece nossa dor porque em tudo foi provado, conforme nos fala o texto da carta aos Hebreus. Este moço pode ter morrido até em função de algum descuido ou imprudência, mas o Senhor não vem condenar, mas mostrar compaixão. A Bíblia diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus sentiu a dor que aquela mãe estava sentindo, sentiu o sofrimento e a tristeza que havia naquele momento. Ele tem sentido compaixão por você e pelo que tem sofrido ou passado. Na cruz do Calvário, o Senhor levou nossas dores, pecados e transgressões. Ele chega até nós para mostrar sua compaixão. O texto nos mostra que Jesus nos conforta por meio da sua palavra. É maravilhoso saber que na palavra de Deus podemos encontrar consolação e refrigério. A palavra de Deus tem poder e autoridade. Assim como o Senhor criou todas as coisas por sua palavra, e assim como ele ainda hoje restaura vidas por meio da sua palavra, ele deseja chegar à sua vida e ao seu coração e confortar você também por meio da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus chegou e se compadeceu e então falou, levanta-te. Ele se dirige ao morto, ele se dirige àquele que estava para ser enterrado e ele diz, levanta-te. Jesus falou e a vida voltou. Ainda hoje, por sua palavra, o Senhor pode mudar tudo em sua vida. Quando Jesus fala, a vida muda. Por sua palavra, o Senhor tem mudado vidas nas cadeias, tem livrado dependentes das suas terríveis drogas, tem restaurado lares e famílias, tem mudado corações, tem mudado situações que estavam perdidas. Ele pode mudar sua vida inteiramente hoje também. Mas a Bíblia nos fala, o texto nos conta que Jesus nos conforta pelo seu poder. Quem pode resistir ao poder do Senhor? O quadro encontrado em Naim era definitivo. Quem poderia fazer algo contra a morte? Mas quando lemos para o infinito poder de Jesus, o que ele fez e quantas vidas transformou, entendemos que o nosso coração pode se sentir confortado e fortalecido sim, por sabermos que ele tem todo o poder para mudar o que quer que seja em nossa vida. Podemos crer que ele pode mudar qualquer situação e circunstância. O jovem voltou da morte quando o Senhor o chamou. Diante de todos, um dos três maiores inimigos do ser humano, a morte, foi derrotada. E não importa a hora da chegada de Jesus, seu poder se manifesta no momento que ele quer. Na enfermidade, na morte, no velório, no cemitério e mesmo depois de enterrado, como aconteceu com Lázaro. Jesus tem todo o poder e você pode crer nisso, pode crer no poder do Senhor. Mas ele também nos conforta com suas dádivas, é o que o texto nos informa. O que é mais precioso para você? Neste mundo materialista, pensamos logo em bens e valores palpáveis, não é mesmo? Aquela viúva, com a morte de seu filho, estava fadada à mendicância, ao desamparo. Certamente estaria triste e preocupada também pela falta de recursos que enfrentaria. Mas com certeza a maior privação seria a emocional, decorrente da morte do filho, coisa que dinheiro algum poderia pagar. Mas ao trazer o rapaz de volta à vida, Jesus trouxe o mais importante, trouxe a volta do filho perdido, do filho que havia morrido. E com ele trouxe o mais importante, o mais necessário para a vida, o conforto emocional, a presença do filho, o trazer de volta aquela vida para o contato com a sua mãe. Ao devolver a vida àquele rapaz, Jesus está ensinando o propósito de sua vinda, trazer vida eterna. Longe de Deus, estamos mortos em nossos pecados. Por isso, Jesus veio para que, morrendo em nosso lugar, pagasse toda a dívida do pecado. Quando chega, o Senhor traz vida, seca as lágrimas e nos leva a caminhar com segurança nesta vida. Nesta manhã, Jesus deseja chegar à sua vida. Receba-o em seu coração e confesse Jesus como seu Salvador e Senhor. Com a chegada de Jesus, o enterro virou festa. As lágrimas de dor em lágrimas de alegria. O caminho também mudou. O rumo era o cemitério, mas agora é o da vida. Deixe então Jesus fazer esta obra em seu coração também. Eu quero orar por você nesta manhã. Querido Deus, neste momento, talvez alguém esteja enfrentando a morte, a desilusão, a desesperança, talvez o fim de suas expectativas, o fim das suas esperanças. Que o Senhor nesta manhã possa chegar a esta vida. Que o Senhor possa dizer, levante-se. Que o Senhor possa trazer vida novamente aos corações. Que o Senhor possa, assim, ó Deus, mudar os rumos. Que o cemitério das emoções, dos projetos, da vida, saia agora do caminho. E que o caminho agora seja o caminho da vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus amado, salva, cura, liberta vidas neste momento. E que corações possam, nesse instante, receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Programa Reencontro. Programa Reencontro. Você quer plantar uma igreja? Iniciar um trabalho? Ligue para o Instituto Nilson Fanini. Ministério Reencontro. O zap é 021-9876-76720. Deus fará grandes obras a partir desse teu desejo. Deus o abençoe. Programa Reencontro. O Instituto Nilson Fanini é uma organização social, evangelística e missionária. Ele nasceu inspirado nos ideais do pastor Nilson do Amaral Fanini, que foi o maior evangelista brasileiro. Hoje, o Instituto Nilson Fanini atua na evangelização, em missões e na plantação de igrejas no estado do Rio de Janeiro, em Macaé, mas também na África, em Angola e Moçambique, igrejas autóctones e dirigidas por obreiros e pastores locais. No Brasil e para todo o mundo, o Instituto Nilson Fanini apresenta o programa Reencontro pelo rádio, pela TV e pela internet. No rádio, o programa é apresentado na Rádio Nacional de Brasília, 980 kHz, todos os domingos, das 6 às 7 da manhã. Mas você também pode ouvir o programa através da rádio web da Rádio Nacional de Brasília, sempre aos domingos, das 6 às 7 da manhã. Pela televisão, você pode assistir o programa Reencontro todos os domingos, às 7h30 da manhã, pela TV Brasil 1 e pela TV Brasil 2, para todo o Brasil. Você também pode assistir o programa Reencontro pela TV Web da TV Brasil 1 e 2. Você pode assistir o programa Reencontro também pelo nosso canal do YouTube, Instituto Nilson Fanini, onde você encontra todos os programas Reencontro que são exibidos para todo o Brasil e para o mundo. Conheça o trabalho do Instituto Nilson Fanini e o trabalho que está sendo realizado no Brasil e no mundo. Reencontro. Meus medos, toda timidez. encontro. Independência e justiça social. Independência e justiça social. O nosso país nasceu como nação independente em 7 de setembro de 1822, quando o príncipe regente do Brasil, então Reino Unido de Portugal, declarou a independência, dando início a um novo capítulo na história de nosso país. O sonho de uma nação livre, próspera e que abriga um povo feliz e que vive em condições justas, perpassou o império e tem caminhado ao longo da república. No entanto, nos 198 anos de nação independente, o Brasil ainda não alcançou na plenitude seu ideal tão perseguido. Ainda convivemos com um intenso desemprego que desafia levas de trabalhadores a procurarem vagas de trabalho todos os dias, sem se deixarem levar pelo desalento, que é a desistência em busca de uma colocação profissional. Muitos chefes de família, homens e mulheres, enfrentam a dor de não contarem com seus salários ao final de cada mês. Ainda convivemos com a ausência de uma rede de saúde que atenda às demandas diárias de nossa população. Ainda há lugares que não dispõem de unidades hospitalares ou de postos de saúde com recursos satisfatórios. Muitas filas, demora no atendimento e falta de recursos básicos ainda atingem grande parte de brasileiros. Ainda convivemos com uma educação prejudicada por diversos percalços que impedem o acesso e a permanência de alunos de classes mais pobres, de periferia ou de minorias ao pleno processo de escolarização. Ainda convivemos com um déficit habitacional que obriga muitos brasileiros a viverem de forma precária ou a não terem o seu próprio teto para abrigar sob ele suas famílias. Ainda convivemos com a violência promovida pelo crime organizado nas principais cidades de nosso país. Violência essa que ceifa vidas e causa medo para a nossa população. Ainda convivemos com muitos problemas que envolvem o nosso país e faz com que alguns percam a esperança de que algo possa mudar. No entanto, este é o nosso país, ainda cheio de possibilidades, oportunidades e riquezas. Um país onde ainda vale a pena viver e acreditar. Um país capaz de abençoar as nações da terra e se destacar como potência em todos os sentidos. No mês da independência, o Instituto Nilson Fanini reafirma o seu amor pelo Brasil e a visão de que desta nação, a luz do Evangelho pode iluminar todos os povos e nações até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini acredita, ama e ora pelo nosso Brasil. Reencontro. E vamos louvando sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é digno e merecedor. Sabem aquela promessa que Deus fez com você. África em Foco. Pai de graça, eu sou pastora Dilma da Silva Schmidt. Gostaria de falar um pouco da Casa de Oração. O que significa a Casa de Oração em nossas vidas. Deus começou a nos tocar nosso coração, porque o Senhor queria nos usar nessa parte de cura interior, libertação e oração. Eu já tinha esse chamado, já sentia dentro da minha adolescência. E ficamos 3 anos e meio na China. Quando nós voltamos, Deus começou a falar comigo, com meu esposo, com os profetas, que Deus tinha algo com a gente. E aí eu fiquei 1 ano em oração. E o Senhor tem falado para mim que tinha um lugar. E na verdade tinha um lugar mesmo. Ele simplesmente preparou tudo. E o Senhor disse que nunca ia deixar faltar nada. E com o nosso pequeno dízimo, né, que a gente tinha. E aí o nosso dízimo começou a multiplicar, a crescer. Daqui a pouco, Deus começou a abençoar meu esposo também no trabalho. E o Senhor disse, né, para nós, na palavra do Senhor, que quando nós somos fiel no pouco, Deus abençoa no muito. E já faz mais ou menos 7 anos que a gente tem a Casa de Oração. E para a honra e glória de Jesus, nós trabalhamos, oramos, trabalhamos com cura interior e libertação. Fizemos muita libertação dos próprios cristãos que precisavam de libertação. Oramos por cura interior, fazemos visita. Até por a gente também ter tido uma experiência lá no passado, que meu esposo teve câncer, Deus curou ele para a honra e glória de Jesus. E o Senhor disse que esse câncer nunca mais ia voltar. E a gente teve essa experiência e Deus colocou o amor dele no nosso coração para que nós possamos amar almas, amar a vida e lutar por elas. E é motivo de muita alegria estarmos fazendo o trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. África em Foco. Confia e saiba que Ele é Deus. Que louvor abençoado. Que Deus continue falando ao seu coração. Telefone é para ser usado. Ele é 021-9876-76720. Se você está passando por doença no seu lar, no seio da sua família, eu convoco você para orar comigo. Ligue, é zap, fale conosco, vamos orar. 021-9876-76720. Nas últimas décadas, o uso da internet tornou-se parte integrante do nosso cotidiano. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, o uso da internet, antes restrito aos grandes computadores e depois aos desktops de mesa, passou a ser possível também nos notebooks, nos tablets e nos smartphones e celulares, que carregamos para todos os lados, todas as horas, ao longo de todo o nosso dia. Ao mesmo tempo em que trouxe a facilidade da informação, a oportunidade de acessar conhecimentos, o benefício de aproximar pessoas e a possibilidade de alcançar o mundo inteiro com apenas um toque ou o deslizar de dedos sobre a tela de um pequeno aparelho, vieram também problemas e questões a considerar. E dentre elas, encontramos o cyberbullying ou o assédio virtual. O cyberbullying ou assédio virtual, segundo a Unicef, é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens de jogos e celulares. É um comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. E isso inclui espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais, enviar mensagens ou ameaças que humilham pelas plataformas de mensagens, se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas aos outros, causando prejuízos, ou ainda insistir em enviar mensagens e e-mails quando a pessoa já pediu que isso não fosse feito. Este crime tem sido cada vez mais comum em nossa sociedade informatizada, gerando medo, insegurança e constrangimentos. Quando atinge crianças e adolescentes, os danos podem ser mais intensos e profundos, pois eles não têm a capacidade de defesa e busca de ajuda como jovens e adultos. Por isso, pais e responsáveis precisam estar atentos às conversas e mensagens recebidas pelos filhos. Jovens e adultos também precisam estar atentos, pois, ao contrário do bullying e do assédio moral, nem sempre fáceis de serem comprovados, o cyberbullying ou o assédio virtual deixam marcas na rede e podem ser rastreados, sendo os seus autores identificados. Não se intimide, não se cale, denuncie. Este é o Reencontro Serviço com Bianca Santos. Programa Reencontro. Meu querido Deus e eterno Pai, obrigado a Deus por este domingo. Obrigado a Deus por esse programa. Obrigado a Deus pelas participações. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus porque nós sabemos que o Senhor está andando conosco. Obrigado a Deus porque nós pedimos agora. Continua conosco. O programa se encerra. Mas a tua mão, o teu cuidado, a tua proteção, o teu carinho, o teu caminhar não se encerra nas nossas vidas. Nós dependemos do Senhor e por isso eu estou lhe pedindo, em nome de Jesus, meu querido Deus, continua conosco nesse domingo. Ó Deus, o programa está se encerrando e nós estamos agradecidos pelo programa lindo e abençoado dessa manhã, mas também nós convocamos o Senhor para estar conosco, esteja com as nossas famílias, com os nossos casais, com os nossos filhos, aonde entrarmos, aonde sairmos, Senhor, se prepara para nós aquilo que está faltando, retira de nós aquilo que não é do teu agrado e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa Reencontro de hoje. A minha oração é de que Deus continue cuidando de sua vida e que a graça do Senhor Jesus alcance o seu coração ao longo deste domingo, na nova semana que está começando, que o Senhor conduza, dirija, abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Queremos continuar conversando com você. Se você tem um pedido de oração, uma súplica, alguma questão que você queira compartilhar conosco, então entre em contato com o Instituto Nilson Fanini. O nosso WhatsApp é o código 21 e o telefone é 98767672. Repetindo, nosso WhatsApp 21 98 76 76 720. Queremos continuar com você, queremos conhecer você mais de perto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a paz. Você ouviu Reencontro. Um programa do Instituto Nilson Fanini para inspirar e abençoar sua vida. Todo domingo, neste mesmo horário. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder. Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.